Bom dia, queridos, queridas e todos de quem eu estou com muita saudade. E mesmo aqueles que eu ainda não tive o privilégio de encontrar. As leituras de hoje, elas têm um direcionamento. Elas começam a apontar para alguma coisa que a gente celebra no calendário, no dia 2, que é a apresentação de Jesus no templo. E nessa apresentação, a gente vai ver, o foco não está no bebezinho bonitinho que está sendo apresentado, mas no, na transcendência do fato que vai acontecer aí, que a gente vai conversar sobre isso no dia 2. E nessa preparação, o texto de hoje aponta e chama a gente a olhar para o Salmo 37. Eu me lembro bem a primeira vez que eu li esse salmo. Eu era jovem, a gente vivia aí o fim daquele processo da ditadura e todas as cenas de miséria, de pobreza que se tentava esconder durante aquele tempo começavam a ficar cada dia mais visíveis nos últimos 6, 7 anos, ali dos anos 70 para os anos 80. E era muito indignante ver a quantidade de gente que comia lixo, a quantidade de gente que era retirante, as levas de pessoas saindo do sertão e indo para as cidades no Nordeste ou imigrando para São Paulo, uma quantidade de gente sem menor acesso ao mínimo de dignidade humana, de educação, do que fosse. E isso deixava a gente indignado, porque tudo isso era obra, com toda certeza, dos malfeitos. Dos malfeitores, como diz o Salmo. Esse Salmo, ele é extremamente prático, e se você olhar para ele, ele te dá uma dica de como agir, muito baseada nos textos da semana passada, dessa espiritualidade encarnada, vivida no dia a dia. Primeira coisa que ele fala desse sentimento de indignação que nos acompanha, mas que pode ser transmutado de maneira muito simples, de indignação para inveja. Inveja é um dos piores sentimentos que a gente pode ter no peito. Inveja é, na verdade, aquilo que o diabo sentiu de Deus, o querer e desejar estar na posição do outro. É o dar vontade de estar fazendo o que o outro está fazendo, não levando em consideração nenhum outro aspecto que não o seu desejo de estar lá. E essa inveja, ela é altamente destrutiva para quem a carrega, porque ela leva você a remoer, remoer, remoer, odiar, desejar se rebelar e destruir a sua própria vida no final. Essa é a história do próprio diabo que a gente repete. E como diz a palavra diabo, né, que vem de diabolos, para não ficar pensando que é um indivíduo, isso só é a atitude, né? O contrário do diabolo é o símbolo. Né? O símbolo é aquilo que une, né? O todo. Diabolo, né? Divide o todo. Isso a gente volta a falar sobre isso um dia todo. E a inveja é definitivamente, de todos os sentimentos, o mais divisivo que existe. Mas antes de dividir, ela destrói o indivíduo. Antes do diabo ser capaz de dividir o céu ao meio, dividir a história da humanidade, dividir as pessoas umas das outras, fazer qualquer outra coisa que se atribua a ele, ele se dividiu. Ele perdeu o pé de quem ele era e ele acabou e ele se destruiu. Por isso esse salmo começa: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Primeiro porque ele fala, olha, mais cedo ou mais tarde existe um outro salmo que me tem feito pensar muito nesses tempos que a gente vive, que fala: quando vi a maldade crescer como a erva do campo, foi para ser ceifada, como se corta a grama. Então, a gente tem a promessa de Deus, olha, eles vão ser ceifados, eles vão murchar. Eu acabei, estou acabando de voltar de uma viagem onde eu vi pessoas que tiveram acesso no passado a muita riqueza, muita glória, inimaginável, uma ostentação absurda. E hoje eles não servem para nada. Um bando de ruína. toda a sua glória, toda a sua ostentação virou em pedra caída, virou em peça de museu. E a gente só vai ali para ver a glória que se foi. Então, tudo que parece ser muito portentoso, muito forte, muito glorioso nesse tempo, acaba virando em nada. E ele dá dicas muito práticas. O que é que eu faço, então, no lugar de me indignar ou de ter inveja? Confia no Senhor e faz o bem, é a primeira coisa que ele fala. E ele promete que a gente vai ter um lugar para morar e vai ser alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te considerará os desejos do teu coração. Ele fala, deleitar-se é agrade-se do jeito que Deus coloca as coisas. A gente tem uma luta interior danada para ficar brigando com o jeito de Deus propor para a gente lidar com as coisas, a maneira como a gente deve lidar uns com os outros, a maneira como a gente lida com a natureza, a maneira como a gente lida com as relações. Fala, entrega, cara. Passa a ter prazer nisso em vez de ficar se queixando, porque primeiro você não é obrigado. Se você não se deleita, a melhor coisa que você for, vá correr atrás do desejo do seu coração e ver o que acontece. Agora, a segunda é que se você se deleita e passa a ter prazer em fazer as coisas do jeito de Deus, os teus desejos vão mudar e, por conseguinte, eles vão ser atendidos. Não é que Deus é teu empregado. Entrega ou confia o caminho ao Senhor, diz ele. Confia nele e ele vai fazer. Está escrito isso no versículo 5. E ele vai fazer não só isso, como aquilo que é a tua justiça, aquilo que é a correção do teu coração, vai crescer e vai surgir como a luz ao meio-dia. Então ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa de quem prospera no seu caminho, porque esse é o lance da inveja. Você vê alguém prosperando que não é você, você fica indignado. E por causa disso, você acaba se destruindo. Bota isso na sua cabeça. Ele fala no versículo 8 de maneira bem prática: deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para você vir a fazer algum tipo de mal. Fique tranquilo, porque os malfeitores vão ser desarraigados. É um pouco de tempo ainda, e o ímpio não vai existir. Mas aquele que for manso, e essa é uma palavra importante para a gente lembrar, toda vez que fala de mansidão na Bíblia, a gente não está falando de uma lesma, não está falando de uma minhoca. Só pode ser manso aquele que sabe que é fera. Você pode falar de um leão manso, de um cachorro manso, você pode falar de um porco manso, você pode falar de um animal que, sendo capaz de fazer o mal, faz o bem, sendo capaz de agredir, te faz carinho. Isso é mansidão. Mansidão é reconhecer a fera que você tem dentro de você e, ao invés de enjaulá-la e tratá-la como um chicote para que ela se torne mais fera, é amansa. Do mesmo jeito que se amansa um bicho. Se você tem dúvida como faz isso, perceba como que se amansa um bicho. Com carinho, com cuidado, mostrando e principalmente dizendo não, não, não para várias atitudes que podem ser impulsivas daquele bicho. O Senhor vai se rir dos ímpios, vai dar gargalhada de quem faz o mal, porque o dia dele está chegando. Então, não se irrita por isso. E aí a gente vai para uma história que a gente já leu há algum tempo atrás, que é a história de Ruth. E a história de Ruth é uma história que poderia causar muita indignação, porque é a história de uma família de retirantes que saem, né, Elimeleque com a sua mulher e seus dois filhos pequenos, de uma terra seca, com fome. E vão se tornar imigrantes, vão se tornar refugiados na terra dos moabitas. Vão chegar lá como retirante, com a mão na frente e para trás, só com a roupa do corpo e a bagagem que tinham. E vão se tornar, muito provavelmente, porque não tinha outra condição, diaristas. Vão trabalhar por diária, arrumar um canto para dormir. E Elimeleque toca a sua vida ali por alguns anos. E como muitas das histórias de retirantes pobres que saíram caminhando, fugindo da seca, fugindo da fome, se submetendo a trabalhos duros e pesados. Elimeleque morre jovem, morre cedo, deixa sua mulher com seus dois filhos. Com certeza, essa mulher e esses dois filhos lutaram, trabalharam, ficaram ali por cerca de 10 anos, diz as escrituras, depois que se casaram com duas mulheres, fizeram um núcleo familiar, aquele núcleo familiar típico de pobre retirante que trabalha na roça, que mete a cara. E ali eles, naquele esforço, naquela luta normal, também uma história muito repetitiva entre refugiados, entre imigrantes, fugitivos da seca. Esses dois homens morrem. E aí também uma história repetitiva, usual, da mendicância, da pobreza. Uma mulher velha e duas mulheres ficam sem eira nem beira. E Noemi faz aquilo que uma mulher consciente faria: filhas, vocês estão jovens ainda, volta, vai para casa dos seus pais, arruma marido e começa a vida de novo. Eu vou voltar para minha terra, que é onde eu tenho ainda a esperança, lá daquela lei que a gente leu na semana passada. Ela tinha esperança de voltar para a terra dela, não para poder viver uma vida melhor. Ela ia voltar para a terra dela para ser mendiga, para viver de pegar a beira de cerca, para viver de recolher cacho que caiu, para viver da caridade alheia. Ela sabia para onde ela estava voltando. Ela sabia da lei que estava determinada e que ser uma viúva, um pobre em Israel era melhor do que ser um pobre em Moabe. E fala: minha filha, vão lá, toca a vida de vocês. E a gente vê a história de Ruth que fala: não, eu vou com você. Essas mulheres podiam sentar e ficar reclamando da indignação dos ricos que não ligavam, de como as pessoas tinham e elas não tinham, podiam morrer de inveja, mas a narrativa delas é completamente diferente. Elas esquecem, você não vê nenhuma narrativa aqui de falar sobre quem quer que seja tinha ou deixava de ter. Elas tomam atitude. E essa atitude, como vocês devem bem lembrar, vai levar a um episódio bonito demais da conta, que vai ser o casamento de Ruth. Ruth vai se tornar a avó de Jessé, que vai ser o pai de Davi, que vai ser o ascendente principal e mais famoso de Jesus. Então, é dessa família de retirantes pobres que vai sair a história que vai acabar no dia da apresentação, no dia 2, a gente falando disso. E por fim, a gente tem a carta de Filemão, também extremamente prática, um bilhete, na verdade, que Paulo manda para Filemão. E quem é Filemão? Filemão é um cara rico, um romano, que tinha um escravo chamado Onésimo, dentro daquela sociedade onde um escravo era absolutamente parte da mobília da casa. Não se tinha alguém de classe média alta, de classe alta, que não tivesse seus escravos, que faziam basicamente tudo, e Onésimo é isso. E Filemão se converteu. E Onésimo, nessa brincadeira dele de ser escravo, ele fez o que um escravo tem que fazer: ele acabou abandonando, fugindo, desaparecendo da vida de Filemão, deixou um prejuízo para trás e foi embora. Calhou que, sabe-se lá como, Onésimo acabou encontrando Paulo em Roma. E lá, enquanto Paulo estava preso na sua casa e tinha acesso livre, Onésimo arrumou de fazer uns bicos por lá e acabou se tornando irmão em Cristo. E isso aqui é uma demonstração daquilo que destruiu o Império Romano. Foi um monte de Onésimos por aí, escravos que se converteram, que aí depois foram mandados de volta. Paulo falou: olha, Onésimo, você tem que acertar um negócio na sua vida que ficou pendurado para trás. Você causou um prejuízo a um cara que por acaso eu conheço, Filemão. Você vai voltar para lá, eu vou escrever uma carta, você vai voltar lá e você vai começar a sua vida de novo como escravo. Mas, pô, Paulo está apoiando a escravidão? Não, Paulo está falando: recebe ele agora como irmão. Pô, Filemão, aquele Onésimo, aquele escravo que te fez mal, ele agora é o nosso irmão. Recebe ele como a mim. E isso gerou milhares de situações exatamente iguais a essa. As casas deixaram de ser o que eram, os escravos deixaram de ser escravos, os senhores deixaram de ser senhores. E a força mais poderosa do passado foi destruída, não só por causa dos seus enormes erros, que não foram nem tão grandes assim, mas principalmente porque a sua ruptura da rede social que mantinha aquele império foi destruída. Aconteceu a sua ruptura e a estrutura foi destruída exatamente por uma série de pequenos Onésimos que voltaram e foram recebidos por excelentes homens ricos de abastança que tinham vida boa, como Filemão, e que souberam tratá-los não mais como escravo, mas essa relação senhor e escravo foi mudada pela relação de irmãos. É assim que Deus vai fazer a mudança. Espero que esse texto inspire vocês para o dia de hoje e em breve a gente está se vendo. Um abraço.